E mantém o Índia Novembral. Localizador, Campo Vista, bom 275. Grande aproximação, chame 2-8-9-5, bom pouso. 2-8-9-5. 3-1-9-8, desça para 2000 pés. Estou chame 2-0-9-5 e faz meu localizador. 2015, reportará. 3-1-9-8. Salvador, bom 2-7-0. Confirme. É o gol 270 na final. Ok, continue e aguarde a autorização no 270. Rui Oscar Bravo, parte 4, aciona o chame táxi. Chame para ingresso. Carlinho Pérez no 7, decola direita, checa chapregos 01-60, transponder 19-8, controle 1-8-9-5, a torre, fita linha Juliette. Confirme estimado para acionamento e táxi. Não, o senhor tem estimado agora? 5, 10 minutos, confirma. Ah, ok, chame a torre 118-95 agora. Ok, 360 autorizado, pelo isso que... Quais são? Tá autorizado o RJ, nível 360, decola com curva direita, subida da EL, até Leda, pois Leda direto Bidev, em Bidev prossegue via Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu no meio até Gruf, após conforme rota do plano, 5437, o transponder, controle 119.8, com azul 4207. Curva direita, mata ela, é o Lenda de Dev. Depois segue a pé 90857, seguro a pé do 16, conforme o plano. Acionar 57-5437, controle de saída 19-8 para o 42. Chame quando pronto. Bem pronto, Matheus. Meus Cabravo da presente, decolagem autorizada com proa do farol de Itapuã, 120 graus, 12 nós, o meu Cabravo. Continuação, chame 2-5-8-9-5, bom pouso. 2-5-5, bom dia. Oi, bom dia, tá 3198. 3198, continue e aguarde a autorização de pouso. Pega essa 3198, aguardando a autorização. O Romeu Oscar Bravo, prossegue com o Proto Farol de Itapoa. Eu vou decolar um Charlie 150-17, ok? Prossegue com o Proto Farol agora e transfere 19-8. Farol Itapoa, 19-8, meu Cabral. O Índia 9 Weber Alpha, ciente do Robson 44, decolou sua direita agora, 120 graus, 10 nós, decolagem autorizada, 97. Romeu Gol, 1270. 0, boa tarde, via Alpha, repórter antes da Juliette para ingresso. Alpha, antes da Juliette, gol 1270. Bravo, confirma o destino? Costa Azul, senhor. Gente. O vento 120 graus, 10 nós, o ajuste 90, 95, pouso autorizado 90. Autorizado pouso 90, 3198. Índia November Alpha, 19, 198, boa viagem. Gente, aguarde um minuto, cópia de 8 Bravo Delta. De novembro, Alfa, siga, corredor Axé. Outra cópia? Esse reporte é aliado e pronto, vindo do Índia Júlia. Ok, gol no 270, autorizado ingresso, portão 08. Portão 08, gol no 270. Juliette Bravo Delta, autorizado Aracaju, nível 90, Golf 677. Fono 0, esquerda, subida Conde. Acione 0263, 0263, o controle 1198, o Juliette Bravo Delta. 98, 121 na direita, 219. Está livre, chame táxi. 2545, boa viagem. Tem trip 5490. 12685, 12545. Vem, Romeu, fica bravo. É. Colégio autorizado, Vitor, Índia Juliette, Pistola 7, 120 graus, 12 nós. Vai do ponto de espera ou da Delta? Vai da casa do carro lá. Ok, está livre o táxi, agilizando via pátio 1 no taxiway Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, torre 1186, correção 1895, altímetro 1095, Juliette Bravo Delta. Juliette negativo, Índia, ok? Via Índia. Tio 3198 dá passagem à aeronave à sua esquerda, após ingresso Juliette, portão 07. Cheque o rádio por gentileza, está muito baixa a transmissão 3198. Confirme agora. Agora alto e claro. Após o Charlie 402 passar a sua retaguarda, inicie no portão 3, o gol no 260. Experiência, modo 402, inicia, vai chamar a rota 1260. Mandou o 738, vai pedir o 150, o que dá mais? 738, boa dia, senhor identificação, autorizado chegada a mais, desço inicialmente para o nível 050, ajustou o altímetro no 0, 15 de lance andar. Desço no 050, na chegada Mari, no voo 1738. 1738, solicita um pequeno desvio à direita, já volta para o de Mari. Autorizado. 10 graus aqui por 10 milhas já volta mais. Tá livre, 4207 do 9, chame táxi. Para o táxi com 168 a bordo, 3 horas e 10, antena Salvador. 68 ou 1 no 68? 1 no 68, 168. Direita 118.95, o 260, altímetro 1015. Centro direita, 295, obrigado, bom dia, igual 2, beleza. Pro de Mário, voo 1732. Gente. Você mandou bom dia, voo 1260, na espera da 10 pro. 1260, alinhar e manter 1260. Ali mantendo 0 com 260. 7 Bravo Delta, aos 28, 198, vou ver. 18, obrigado, até o retorno. Contrato radar, Sobre o 090 Field Point. 090 Point, Bravo Delta. Índio November Alpha, frequência livre, autocoordenação, November Alpha. Charlie Mike, a 58 milhas sudoeste de Salvador, mantém o nível 120, serviço radar terminado. Chame agora, controle Léo, frequência 1201, boa viagem. 1201, obrigado, vamos lá para a gente. Foi direto, Cairu, Vitor e Juliette, aguarde subir para 2500. Negativo, se desejar, voe direto. Controle Salvador, autoriza direto Conde pro Bravo Delta. Voe direto Conde, direto Bravo Delta. Direto Conde, Bravo Delta. Positivo, passo fora da barra, frequência livre, para a conexão para os demais tráfego, Vitor e Juliette. Ok. O 4207 autorizado táxi via pátio Índia e Alfa. Ponto de espera da 10, contate a torre 1895, altímetro 1015. Pátio Índia Alfa, próximo ponto de espera 1895, azul 4207. Isso para 2000 pés, eu estou tímido no 05 e faz no localizador. 1015, vai reportar no localizador o voo 9738. Que horário, esse horário é bom, cara. Firme, tá bem tranquilo mesmo, tá? A decolagem autorizada, vai manter a proa até o nível 050 após a decolagem, 1260. 1260. 120 graus, 12 nós, decolagem autorizada. Controle Salvador. Muito bom dia, 35220, transfere Centro da Mike. 35220, bom, aqui é uma identificação. Salvador, trip 5220, não copiou as informações. 5220, contato radar 6612 de milhas oeste de Salvador, vitoração para sequenciamento, curva à direita, proa 080, limitado localizador definitivamente para 4 mil pés. Ajustou o time de 0 no 5. Gente, direita 080, limitado pelo LOC, 4 mil pés, 1015 ajustes, trip 5220. Informar qual que é a saída. Golo 270, qual que é o horário de calça de fora, por gentileza? 903. Curva na esquerda, no perfil da Pucca. Gente, 1260. Golo 270, na escuta? Na escuta, prossiga. Só verifique com gentileza se é realmente esse aí o número do voo. Eu tenho aqui para as 14303, eu tenho o plano de um Gol 477 para Guarulhos. Não, é 1270. Ok, então vou aguardar aparecer aqui no sistema, mantém escuta, eu vou chegar com o centro, se ele possui o seu plano aí. Tá, a saída prevista qualquer? Para Guarulhos, alta superior, 350 da Euleda Bidev. Tá, tá, a saída. É a saída da Euleda Bidev. Bom dia, prossiga. É, Vitória da Conquista no nível 085, é isso? Ok, sintonizado para a Conquista 085. Decola da pista 10, com curva direita. Corredores Axé, após Caixa Pregos. Está restrito 1 mil pés no corredor Axé até o farol da barra ou até a liberação do controle. Acione o transponder 5440, o controle 119.8, o triplo Papá Romeu Charlie. Salvador, bom dia, gol 9738 estabilizado no ILS X-Ray, trem baixo travado. 9738, continue, aguarda a autorização de curso. Guardando a autorização, 9732. Afirmativo, chame para o acionamento. Acione e chame táxi. Salvador é o 1270. Prossiga. Só confirmando, a saída é a Diner. Só negativo. Dael, no perfil da subida Dael até a posição Leda. Após Leda, direto Bidev. Dael, após Leda, Bidev. Gol 1270. Eu tenho 360 aqui autorizado, aceita? Afirmo. Ok, 360 para Guarulhos, está previsto que 50, decola da 10, curva direita, subida da El até Leda, após Leda Bidev, em Bidev intercepte a aerovia, acione 5462, controle 119.8 e a torre 118.95. Ok, autorizado 360, aperuíso 50. Dael, Leda, após Leda Bidev, decola da 10, direita 5, 4, 6, 2, 3, 9, 8, 3, 2, 9, 5. É o gol 1270. 4207, decolado. Azul 4207, bom dia, contato radar Azul, Brasil 360, perfil da El. 360, perfil da El, Azul 4207. Guardião 07, prossiga. Se mandou o sono? Da Vila Militar. Tá livre, livre o táxi via pátio 3, pátio 1, taxi Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, lá chama a torre. 1895, altímetro 1015, o triplo Papá Romeo Charlie. Solo, muito bom dia, gol 1738, Lebron. Do 738, o táxi à direita, chame antes da Juliette. Direita, vai chamar antes da Juliette. Passa nível 160, chama do centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. Exato, bom trabalho. Solo, TAM 3895. 3895, prossiga. Informação ativa, autorização Guarulhos. Correio 340.